Bem, aquilo que nós, enquanto Conselho de Administração da Rádio Boa Nova, entendemos é que, de facto, houve aqui um erro de casting do Nuno Tavares Pereira. Dizer que se a ideia que ele tinha de proteger marcas, e acho que até tem algum nexo nisso, de proteger marcas, fazer esse registro, poderá fazer, mas com entidades, ou com, neste caso com empresas que não têm, ou com marcas que não têm nomes, não têm empresa constituída, não estão em atividade. Agora, o que não acontece com a Rádio Boa Nova e com outros órgãos de comunicação social que é o setor de Estado. Acho que a ideia, se ele tem essa ideia, a ideia até é boa. A maneira e a forma com que ele fez e com que ele aplicou é totalmente errada. E daí, a nossa a ideia que ficou foi de a tentativa de usurpação do nome Rádio Boa Nova, que tem 35 anos, assim como outras marcas que têm outros tantos ou mais anos, e o caso da Comarca da Reinil com 120 anos. Isto não se faz. Tem que haver regras, tem que haver respeito, especialmente respeito pelas pessoas, respeito pelas instituições. Rádio Boa Nova foi constituída em 1986, a Rádio Boa Nova está devidamente registada, a Rádio Boa Nova está na ERC, na ANACOM, no CASES, também no Instituto António Sérgio, e enfim, todos os registros. A Rádio Boa Nova utiliza este nome há 35 anos. E aquilo que o nome devia ter feito, e aí sim, aí a credibilidade, aí a honestidade de Nuno viria e se ia mostrar da maneira diferente, era ele contactar as empresas, até como eu digo, as empresas têm cara, têm nomes, e o Nuno conhece muito bem as pessoas, era dizer e contactar essas empresas, dizer, atenção, vocês não têm o registro, façam o registro, porque pode haver aí alguém que queira, de facto, utilizá-lo com má fé, façam o registro. E se vocês não têm possibilidade de fazer porque não têm dinheiro, como ele diz que de facto é uma verdade, que todos nós, comunicação social, passamos neste momento um mau bocado, ele aí podia dizer, olha, eu disponibilizo-me a fazer esse registro e depois entrego-vos a marca sem qualquer custo e sem título gratuito, como ele também diz, e já o disse aos diversos órgãos de comunicação social. Esse é que era o procedimento correto. Ao fazê-lo da maneira que fez, errou totalmente no casting. O Nuno esteve mal, criou aqui uma confusão enorme. E penso que a única maneira que eu tenho de reparar isto é primeiro pedir desculpas às entidades que têm cara, que têm nome, como nós e como outros. Acho que pelo menos deve-nos isso. E depois, não fazer aquilo que fez com a rádio. A rádio, ele registrou o nome da rádio, tentou registrar o nome da rádio, que ainda não há nada em concreto, aliás, também como já foi dito, ainda nada está decidido. A rádio, quando registrou o nome, registrou, foi publicado, e depois somos informados pelo INPI de uma contestação, e essa contestação é uma declaração do Nuno a dizer que não pode ser registado o nome da rádio pela tentativa, porque ele já fez a tentativa do registro primeiro. Ora, se ele tivesse boa fé, ele abdicava deste registro, nem sequer enviava a declaração e deixava que a Boa Nova registasse o nome. Portanto, isto nos dias de hoje já ninguém entende, ou pelo menos as pessoas, essas histórias das carochinhas. Albino, a rádio fez contestação, apresentou uma contestação a este... A rádio reclamou e foi aceita a reclamação, está em resolução, isto tudo normalmente demora e acreditamos até pelas indicações que já temos. E depois já, enfim, perguntámos, não queremos e queremos resolver isto. E acredito, também conhecendo um pouco o empresário, acredito que haverá aqui, de facto, um entendimento e que isto... não haja problemas e as entidades registrem o seu nome como deve ser e que o Nuno abdique dessa tentativa de registro. Porque eu não tenho, a Rádio Boa Nova, não tenho que lhe pedir, por favor, assinar aí a declaração para nós utilizarmos o nome. Acho que a Rádio não tem isso, nem lhe deve isso, nem ele, nem ninguém. A Rádio tem uma vida própria, tem estatutos próprios e, portanto, anda aqui há 35 anos, quase há tanto tempo, quando toda a idade tem o Nuno Tavares Pereira. Muito bem. O empresário terá agido de má fé, na sua opinião? Se ele diz que não, e até posso acreditar, e por algumas dar-lhe benefício da dúvida, da maneira que o fez, criou uma confusão e acho que foi uma tentativa de usurpação dos nomes. Apenas isso só. Enfim, é a nossa ideia. E acho que, para que isto termine bem, é ele abdicar tudo isso e, pelo menos, fazer-me pedir desculpa que não era a intenção dele e se o facto fez, como eu, enfim, acho que percebe isso, foi da pior maneira. Podem fazer com a marca Serradura, com a marca Amial, com a marca qualquer, que não tem, que é um nome que não tem empresa associada, não tem ninguém associado, está parado, tudo bem, ele aí até pode querer proteger a marca. Agora, proteger uma marca que está em constante função diária há 35 anos, e no caso, por exemplo, da marca da Granilha há 120 anos, portanto, acho que aí não foi proteger a marca, acho que aí fez um bocado mais. Como eu disse, já ninguém acredita nas histórias do Pai Natal da Carochinha.